Bom dia. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã maravilhosa aqui no Nabem. E outro dia, minha filha perguntou assim para mim, minha filha mais nova: pai, se você pudesse voltar no tempo, que época você gostaria de voltar? E ela nem deu tempo de eu responder, ela já disse: não adianta falar que você voltaria para o tempo de Jesus. Porque ela já sabia que seria minha resposta imediata. Mesmo gostando de muitos assuntos, muitas situações que aconteceram, mesmo sabendo que existem fatos históricos incríveis, mesmo sabendo que existiram pessoas notáveis em todas as épocas da humanidade, certamente para mim, voltar no tempo e ver pessoalmente Jesus seria talvez a única escolha. É? Mas se fosse uma máquina que precisasse ser programada com uma data certa para ela poder me levar no passado, eu já não conseguiria voltar. Porque ninguém sabe, não há nenhum registro que nos permita afirmar quando Jesus nasceu. Vários estudos apontam que ele poderia ter nascido em qualquer outra época do ano, menos em dezembro. Tem vários dados que apontam para isso. Mas nós herdamos uma tradição cultural que situou o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Há uma parte da cristandade que comemora o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. Os católicos ortodoxos de uma determinada área do mundo entendem que é dessa forma, ou nessa época que Jesus nasceu. E nós mantemos essa tradição por muitos séculos, que foi estabelecida lá no Império Romano pelos cristãos, que se sentiam um pouco mais à vontade de comemorar o nascimento de Jesus na época em que havia grandes festividades ali para as divindades que os pagãos, a maioria ali do Império Romano, cultuavam. Então eles se sentiam um pouco mais seguros para fazer as suas comemorações do nascimento de Jesus. Historicamente, isso se manteve e chega até os nossos dias. E nós podemos até questionar qual a finalidade dessa festividade. Por que nós vamos comemorar o nascimento de Jesus? E há pessoas que com muita razão até dizem: o Natal deveria ser comemorado todos os dias do ano. Em todos os dias do ano nós deveríamos nos deixar invadir por esse sentimento que nessa época surge em nós. Que muitos vão até dizer que isso é um condicionamento cultural, que porque já muito que nos falaram do nascimento de Jesus nessa época, nós vamos sentir essa emoção, porque isso tudo seria um reflexo da nossa cultura, do nosso hábito de comemorar o Natal, de fazer colocações sobre os ensinamentos de Jesus, por exaltar a sua missão. Mas ainda assim, nós vamos dizer que tudo isso tem o seu valor. Todas essas expressões que nós manifestamos nessa época têm sim o seu valor muito grande. Por quê? Querendo ou não, nós vamos pensar um pouco mais sobre Jesus nessa época. Querendo ou não, nós voltamos a repensar as circunstâncias que envolveram a sua vinda. Querendo ou não, vai ter um expositor espírita na casa espírita falando sobre o nascimento de Jesus. Querendo ou não, nos templos das outras religiões, teremos lá os seus representantes falando de Jesus. E falar de Jesus nunca será demais, nunca será desnecessário, porque ele continua sendo, para o espírito em evolução no planeta Terra, o modelo perfeito a ser seguido. Quando Allan Kardec, sem nenhuma intenção de criar religiões, sem nenhuma intenção de estabelecer nenhuma doutrina que as pessoas seguissem, perguntou àqueles seres que produziam os fenômenos espirituais, que se comunicavam através de médiuns, que produziam fenômenos de efeitos físicos impressionantes, movimentos de objetos, levitação de objetos, quando aqueles espíritos traziam dissertações filosóficas sobre questões profundas da humanidade através de duas jovens adolescentes, quando Kardec perguntou a esses seres qual o modelo ideal para o homem evoluir e se tornar um espírito puro, Eles foram simples e diretos na resposta. Veja Jesus. Estude a vida de Jesus. Conheça os seus ensinamentos. Ele é o modelo da humanidade do futuro. Os Espíritos nos mostraram claramente isso. E de lá até os nossos dias, em todas as comunicações realmente elevadas, os Espíritos em algum momento deixam-nos entender que aquela ética, aquela conduta, aquela moral trazida por Jesus era a ideal para a humanidade. É a prática que nós não seguimos dos ensinamentos de Jesus que nos conduziu a esse mundo como nós hoje percebemos. Um mundo que, diante de tanto progresso, tantas conquistas, que, em face a tantas realizações humanas, ainda nós apresentamos no mundo muita dor, muito sofrimento. Nós ainda percebemos no mundo muitas dificuldades. E isso, há uma explicação clara por isso. Aqueles princípios de amor, de fraternidade, de generosidade, aquele princípio de aceitação do outro, independente dos erros que ele cometeu, aqueles princípios de união entre pessoas de forma fraternal, não foram seguidos, não foram postos em prática. Nós, infelizmente, quando falamos isso, não estamos dizendo nós apenas por educação, mas porque somos sabedores da reencarnação e também vivemos em vários períodos da história em que nós, conhecendo os ensinamentos de Jesus, também não os seguimos. Nós, como tantas outras almas que evoluem nesse mundo, preferiram seguir a religião no seu aspecto exterior. Preferimos utilizar a religião como meio de dominação sobre os nossos irmãos. Preferimos a parte menos importante das religiões, que são os rituais, os ritos, as práticas exteriores. Preferimos aquilo que não era a essência do que Jesus ensinou. Passamos a viver uma religião praticamente materialista, como hoje milhares de pessoas no mundo vivem. É impressionante observarmos que Jesus, tendo demonstrado tanto a realidade espiritual, ainda existe até hoje cristãos que negam essa realidade. Jesus, tendo conversado com Moisés e Elias na transfiguração, ainda hoje nós temos cristãos negando a possibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. Nós ainda hoje observamos cristãos exaltando o amor e a bondade de Jesus e, ao mesmo tempo, se negando, se tornando alguém fechado e não oferecendo o seu melhor para o seu semelhante. E quando nós falamos desses cristãos, estamos nos colocando também ali nesse grupo, porque também muitas vezes nós não conseguimos alcançar esse ideal trazido por Jesus. E se nós tivéssemos que hoje fazer um relato ou um relatório para Jesus da humanidade, do mundo que nós temos, qual seria esse nosso relato? É óbvio que esse espírito, um espírito puro, governador espiritual do nosso planeta, espírito sobre o qual toda a humanidade está tutelada, está submetida à sua direção. Obviamente que ele sabe tudo o que se passa nessa grande organização que é a humanidade. Mas e se nós tivéssemos que fazer esse relato para ele? Se nós, por algum fator inexplicável, pudéssemos ser trazidos à presença de Jesus, seja viajando no tempo, seja encontrando-o espiritualmente, e nós tivéssemos que fazer esse relato a Jesus? Talvez nós falaríamos algo parecido com o que o Espírito Emmanuel colocou na sua mensagem, Prece de Natal, que é a mensagem que nos inspira nesta manhã as reflexões para essas colocações. Nessa belíssima mensagem que consta do livro Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel, ele exalta todas as grandes conquistas que a humanidade realizou. Só que ao par dessas conquistas, ele coloca que ao mesmo tempo que nós alcançamos tantas culminâncias, nós não alcançamos ainda a coragem de estendermos os braços aos companheiros que, se Jesus estivesse hoje aqui, ele estenderia as mãos. Apesar de tantas conquistas que nós realizamos como parte dessa humanidade, nós ainda não somos capazes de oferecer um pouco mais de nós ao nosso semelhante. E quando nós falamos de estender os braços, de estender as mãos a quem está caído, nos vem à memória quem? Os nossos irmãos moradores de rua. Não é assim? Vem a cena clássica daquele que está caído nas ruas ali. E normalmente nós temos algumas desculpas para justificar por que nós não podemos auxiliá-los. É a questão da nossa segurança, é o fato de que ele escolheu estar ali, muitas vezes ele está embriagado. Nós usamos vários argumentos para justificar a nossa incapacidade de se aproximar e até verificar se realmente ele é alguém que está ali porque bebeu demais e caiu, ou porque é alguém que está ferido e precisa de socorro. Nos falta ainda uma qualidade que ele, Jesus, deixou muito clara, de como nós poderíamos identificar aquele que realmente vê o seu irmão como irmão, que é aquela do bom samaritano. Todos conhecem a parábola. Quando questionaram a Jesus, como saber quem era o meu irmão? E aí Jesus nos trouxe aquele ensinamento inesquecível de um homem considerado errado, porque afinal de contas era um samaritano, fugia dos padrões ali da religião dominante na época para os judeus, tinha outros hábitos, outras formas de culto, cultuava até Deus em outro lugar e não em Jerusalém. Então ele era mal visto. E Jesus deixou muito claro que o verdadeiro irmão não tem rótulo, é aquele que se dispôs a auxiliar aquele que precisa a cada momento. Nós esquecemos a beleza e a grandeza dessa mensagem de Jesus. Nós acabamos esquecendo muitas vezes de que ser cristão é alguém que está disposto a estender a mão àquele que mais necessita. Mas como eu falava, nós pensamos no que está caído na rua e muitas vezes esquecemos das pessoas que estão espiritualmente caídas, mas estão em pé ao nosso lado no dia a dia. Aquela pessoa que nós temos uma grande capacidade de indicar as falhas, os defeitos, de apontar ali os erros dessa pessoa, e não somos capazes de estender a ela a nossa amizade, o nosso companheirismo, de uma forma mais fraterna, de uma forma mais generosa, sem tanta crítica, sem tanta condenação. Os necessitados do mundo, então, nós vamos concluir que são inúmeros. São muitos. E nós podemos muitas vezes entender que nós também somos muito necessitados. Porque embora muitas vezes nós tenhamos muito conhecimento, muitos saberes, nós tenhamos condições, muitas vezes nós carregamos grandes sofrimentos dentro de nós. Muitas angústias, temos a depressão, temos as ideias que às vezes nos visitam, nos convidando a desistir da vida. Temos situações que se nos afiguram como insolúveis, nós também somos sofredores. Mas o que Jesus nos ensinou era que, mesmo sofrendo, mesmo em nossas dificuldades, mesmo em nossas lutas, nós deveríamos ter ainda assim uma disposição fraterna com o nosso semelhante, uma boa vontade. A gente saiu um pouco do nosso mundo próprio, das nossas dores, das nossas lutas, e ver um pouco além das paredes do nosso lar, além dos vidros do nosso carro, além daquele limite que nós estabelecemos na vida, como o nosso mundo. Porque, na verdade, o nosso mundo é todo este planeta. O nosso mundo não é apenas a nossa família, os nossos amigos, é toda a humanidade. É quando nós permitimos que essas ideias tomem conta de nós e nós somos capazes de vivê-las e senti-las realmente, é aí que nós estamos mostrando que as nossas conquistas, como parte da humanidade, não são apenas essas realizações materiais, essas grandes conquistas que a humanidade atingiu hoje, mas que nós estamos espiritualmente conquistando a nossa condição de espíritos mais elevados. É aí que nós estaremos efetivamente evoluindo. Então isso explica por que os Espíritos sempre nos orientam à caridade. Porque os Espíritos enfatizam sempre que nós, assim como devemos estudar as lições do mundo espiritual, também devemos vivenciar o amor em ação, que nós chamamos de caridade. É fazer algo além do que são as nossas obrigações diárias, é fazer algo além do que nós já sabemos que é o nosso dever. É fazer um tanto a mais. É a gente dedicar um pouco mais do nosso tempo, da nossa atenção. É dedicar um pouco mais das nossas forças, dos nossos recursos, em favor de quem mais precisa. É a única forma efetiva que nós teremos para evoluir. É a gente abandonar o egoísmo. É a gente abrir mão tanto das nossas intenções, dos nossos desejos. É abrir um pouco mão daquilo que nós achamos que é tão importante para nós em favor do semelhante. É quando nós fazemos isso de uma forma consciente, não como barganha, não como troca. Eu estou doente, então eu vou doar tanto, aí Deus vai me curar. Não dessa forma. Porque isso nós já fizemos no passado. Nós já fizemos essa fórmula de tentar comprar os céus com as riquezas e não deu certo, porque hoje nós ainda estamos aqui reencarnados e evoluindo num mundo de muitos conflitos. É somente quando nós fizermos algo pensando em minimizar o sofrimento do outro, ou diminuir o sofrimento dele, ou aliviar esse sofrimento, é somente aí que nós estaremos realmente evoluindo. Porque aí nós estaremos vivendo nessa sintonia perfeita com essa força extraordinária que rege o universo. Muitos procuram Deus nos templos, muitos procuram Deus nas pregações, muitos procuram Deus nas suas orações ou meditações, ou contemplam a natureza. Mas se você quiser encontrar a Deus, procure o seu próximo. Ame o seu próximo. Esse foi um outro grande ensinamento que Jesus nos trouxe. Quando perguntaram a ele quais os maiores ensinamentos da lei de Moisés, infantilmente quem perguntou achava que Jesus falaria, ficaria confundido entre os 10 mandamentos, qual que era o mais importante, e Jesus foi muito tranquilo, como era quando ele trazia essas grandes lições. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, ama o próximo como a você mesmo. Ele deixou muito claro que não há possibilidade de amar a Deus sem amar o próximo. Não há possibilidade de amar a Deus sem amar a sua criação. Então não há encontro com Deus sem encontro com outras pessoas, com os outros seres da criação. Não há possibilidade de nós cultuarmos ou de estabelecermos nenhuma ligação com Deus sem a gente se ligar mais profundamente com os seres que sofrem, que padecem, que choram, com os seres que precisam de auxílio. Porque é nesse momento que nós passamos a ser instrumentos de Deus na criação. Deixamos de ser a peça que está em desarmonia com o todo, deixamos de ser aquilo que está destoando do conjunto e passamos a ser uma parte viva. Passamos a ser algo intenso, produzindo mudanças no mundo. Então, alguém que queira realmente um encontro com Deus e vivê-lo profundamente, procure um encontro profundo com o seu próximo. Procure a fraternidade com o seu irmão. Procure vivenciar algo a mais de entendimento. E se você achar que não tem forças para isso, peça. Peça a Deus forças para amar o seu irmão e entendê-lo. Esse é um dos pedidos que nós sempre podemos fazer e Deus sempre vai nos atender. Nós somos tão infantis em outras épocas que nós líamos no Evangelho aquilo que Jesus disse: peça a Deus e Ele vai te dar tudo, e a gente ficava pedindo carro, casa, ficávamos pedindo dinheiro. Ele pode até nos dar essas coisas, mas se tem algo que Ele não vai esperar tempo nenhum para nos oferecer, Ele não vai esperar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, Ele não vai esperar em nenhum momento, são essas riquezas do Espírito. Pedir compreensão, pedir entendimento, pedir sabedoria, pedir capacidade de se doar. Porque só quando a gente já tem essa disposição de querer fazer o certo, de acordo com as leis divinas, nós já criamos uma mudança em nós. Só de pedir a Deus que nós queremos melhorar, porque nós já reconhecemos que precisamos, nós já estamos abrindo uma pequena fresta no nosso coração. E se a gente perseverar, vai se abrir uma imensa janela. E nós vamos poder receber uma força incrível, uma força extraordinária, que vai nos movimentar a vida a partir daquele momento. Por isso que em nossas orações, nós devemos pedir a Deus, não a solução dos nossos problemas, não a obtenção daquilo que nós consideramos que é o mais importante para as nossas vidas. Porque Jesus também já tinha nos dito que aquilo que nós precisamos, nós já recebemos. Se as aves dos céus, tão simples, seres tão singelos da natureza, recebem o que elas precisam para se manter vivas no tempo que elas precisam, se os lírios dos campos têm a beleza que eles têm, sem precisar fazer nada, apenas cumprir o seu papel na natureza, o que dirá nós? Nós sempre vamos receber o que é essencial para nós, aquilo que nós realmente necessitamos. O que nós precisamos passar a incluir em nossos pedidos, junto com a gratidão, é pedir a Deus o espírito de serviço. É pedir a Deus a condição de parte da sua criação atuante, daquele que promove o bem, daquele que realiza o bem. Porque aí sim, nós poderemos mudar essa nosso relatório para Jesus, esse relatório hipotético numa oração, como Emmanuel fez. Ao invés de a gente só lamentar termos conquistado muito, do ponto de vista material, mas espiritualmente estarmos atrasados, é aí que nós vamos poder apresentar ao Mestre algumas das nossas conquistas espirituais, algumas das nossas realizações, a boa vontade que nós passamos a desenvolver. É aí que nós poderemos realmente estar produzindo o bem e a felicidade nesse mundo. É aí que nós vamos entender um princípio valiosíssimo, que não existe felicidade enquanto o outro é infeliz. Não existe a possibilidade do ser humano ser feliz enquanto existir choro e lamento no planeta. Tudo isso que nós às vezes conquistamos e nos dá a ilusão da felicidade é apenas a ilusão. Porque a felicidade efêmera, passageira, tem o seu valor, ela é importante, mas ela não é a maior felicidade que nós podemos usufruir. A maior felicidade que o espírito alcança é quando ele percebeu que ele, ao longo das suas lutas, das suas conquistas, da sua evolução, ele conseguiu também trazer a felicidade ao próximo. Porque aí ela se torna maior, não é apenas a felicidade do egoísta. Ela se torna a felicidade abrangente que começa a alcançar a todos. E é nesse ponto que nós atingimos, então, a condição de servos fiéis da vontade divina. É quando as nossas decisões não são mais apenas pela nossa felicidade, mas quando as nossas decisões é pela felicidade do nosso próximo. É aí que nós passamos a ser parte desse mecanismo incrível que são as leis divinas. Nós ainda somos peças que precisamos de muitos ajustes, mas nós podemos, se aplicarmos vontade e esforço, produzir essas mudanças. Nós ainda podemos, desde essa vida, não importa que nós já tenhamos vivido muitos anos aqui não, mas nós já podemos já produzir mudanças expressivas em nossa evolução. E essa época, apesar de todas as colocações que podem dizer que isso é tudo fruto do comércio, tudo fruto da cultura, da nossa sociedade, ainda assim, essa época do Natal é uma época que nos pode ajudar muito nesse processo de renovação. Só que a gente tem que abandonar essa movimentação exterior que existe em torno dessa época, não dar tanta atenção, tanta preocupação às tradições e viver o verdadeiro espírito de Natal. Viver verdadeiramente um momento de ligação com aquele momento extraordinário que ocorreu aí por volta de uns 2000 anos. Um pouco mais, um pouco menos, quando exatamente nós aqui na Terra não sabemos. E que não foi à toa que ficou situado antes do início do novo ano no calendário terreno. Não foi por acaso que o Natal se estabeleceu antes dessa passagem convencional que nós fazemos do tempo. Porque, na verdade, para o espírito, o tempo não existe. Ele é um condicionamento nosso aqui como espíritos encarnados. Mas até esse condicionamento é muito útil a nós. Porque diante de uma nova etapa que se inicia, nós podemos criar novas disposições. E o nosso ano pode realmente ser novo. Pode realmente ser diferente, dependendo da atitude espiritual que nós tivermos nesse Natal. Dependendo da nossa disposição de sermos fiéis discípulos de Jesus. Ou se nós não conseguirmos ser totalmente fiéis discípulos dele, nós vamos ser discípulos de boa vontade. Seremos pessoas que teremos boa vontade. Porque essa foi uma das coisas que Jesus nos ensinou. Tivéssemos a boa vontade sempre de tentar. E até aquelas falanges espirituais de espíritos elevadíssimos que acompanharam Jesus para protegê-lo durante o seu nascimento, a sua encarnação, até esses espíritos manifestaram esse princípio de que Jesus vinha nos ensinar. O cântico dessas legiões celestes já era o prenúncio do que Jesus vinha nos ensinar. Ele vinha nos ensinar a paz na terra, o glória a Deus nas alturas, como exaltando Deus como aquilo que está acima de tudo e de todos sempre em nossas vidas, e a boa vontade para com os homens. Foi isso que os pastores tão humildes, tão singelos, puderam ouvir da expressão maravilhosa que essas legiões celestes estavam ali, anunciando o nascimento daquele que seria o Salvador da humanidade. Não Salvador no sentido bíblico tradicional que nós conhecemos, mas o Salvador que tiraria o homem daquele primitivismo, da lei de olho por olho, dente por dente, e traria um novo código de conduta, o da fraternidade. Jesus vinha nos ensinar isso, que devíamos ser fraternos, custasse o que custasse, que tínhamos que ser amorosos, que tínhamos que aceitar as pessoas, independente das condenações que os outros fizessem a elas, que tivéssemos realmente essa boa vontade. E aí então, nós, adquirindo essa disposição de boa vontade, de sempre tentar, de sempre querer progredir, é aí que nós vamos conseguir. É aí que nós vamos ter a força para prosseguir. Mas para isso, nós precisamos ter uma atitude espiritual diferente diante do Natal. Não é apenas uma festividade. É um momento de profunda reflexão. É um momento de entender que aquele que vivia na maior grandeza veio e se tornou simples como os demais para ajudá-los. Isso é o oposto do que nós temos exercido, vivendo com muito orgulho, nos acreditando superiores às outras pessoas e nos distanciando delas por isso. Jesus nos ensinou que nós temos que nos fazer humildes junto ao nosso próximo para poder auxiliá-lo. Temos que nos fazer simples para poder recomeçar. Temos que viver nas mesmas regras que atingem todos para podermos ajudar aquele que precisa. Sem esperar privilégios, sem esperar facilidades. Muitos aguardam momentos ideais, propícios para iniciar o bem, momentos que não virão. Momentos que irão demorar. Momentos que talvez nem ocorram na nossa vida. Nós queremos o bem, temos que começar a trabalhar por ele agora. Queremos a nossa evolução espiritual, temos que mudar isso agora. Temos que criar uma nova disposição. Então a nossa atitude espiritual, frente ao Natal, ela é decisiva para o nosso futuro. De acordo com a nossa ligação, vibração, de acordo com os pensamentos, nós podemos estabelecer metas para essa nova época que vai começar, esse novo período do calendário terreno, que poderá sim ser a diferença em nossas vidas. Nós temos que pensar que precisamos curar urgente aquelas velhas feridas que nós trazemos em nossas almas. Sabe aquele erro que nós estamos repetindo já essa vida inteira? Nós temos que trabalhar mais intensamente em tentar superá-lo. Sabe aquela imperfeição que nós já percebemos que aquilo é o que nos atrasa espiritualmente? É o momento de intensificar esforços ali. Sabe aquela mágoa que nós carregamos do que as pessoas nos fizeram, das dores, do sofrimento que elas nos causaram? É o momento de se libertar. É momento também de a gente perceber que nós podemos fazer algo a mais do que nós já temos feito. Descobrir novas oportunidades de auxiliar o mundo a melhorar. Abandonar um pouco a nossa acomodação. E uma forma de a gente fazer isso é nos aproximar de quem já está fazendo algo bom. É nos aproximar para ajudar as pessoas. Para que elas possam continuar nos seus trabalhos, nas suas realizações. É a gente incluir em nossa prática diária, semanal, mensal, algum ato de doação nossa, pessoal, do nosso tempo, que nos nossos dias é algo dos tesouros mais valiosos. Às vezes a gente tem o dinheiro para dar e ajudar alguém. A gente deve continuar mantendo financeiramente todas as obras, mas doemos alguns minutos nossos ao bem. Meia hora, uma hora semanais, que a gente possa ir ao encontro de quem está sofrendo, endereçar a essa pessoa o carinho, a atenção, dar a essa pessoa algum alento, palavras encorajadoras. Nós podemos planejar muitas realizações espirituais. E toda essa força do bem que envolve a humanidade, que ora, que vibra, que pensa em Jesus nessa época, ela virá e nos auxiliará nessas realizações. E nós veremos que o próximo ano será maravilhoso. Será um novo ano, se nós tivermos uma disposição realmente para o crescimento espiritual. Nós vamos encerrar essa parte aqui das nossas colocações, dizendo algo que Emmanuel coloca numa de suas mensagens. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Essa é a nossa mensagem principal para este Natal. E agora nós começamos então a fazer o agradecimento. Em nossa oração, Jesus, nós queremos, Mestre, te agradecer tantas bênçãos, tantas lições luminosas que a vossa bondade nos endereçou. Tantos dos seus emissários vieram até nós, nos fazendo lembrar as lições inesquecíveis, que nos confortam, iluminam e nos impulsionam. Mestre, nossa gratidão pela vida abençoada que nós temos, inclusive pelas dificuldades, pelas lutas, que são oportunidades de crescimento. Nós te agradecemos, Jesus, pelo apoio carinhoso de tantas pessoas generosas que vamos encontrando pelos caminhos do mundo. Em especial, por aquelas pessoas que mais se aproximam de nós, que mais nos instruem e nos ajudam em nossa caminhada. Abençoa elas, Jesus, suavizando suas dores, iluminando suas mentes, confortando seus corações. Querido Mestre, nós te agradecemos pelo planeta maravilhoso, tantas vezes descuidado por nós, mas que ainda é a nossa morada celeste segura. Nosso mundo, nossa terra, Senhor. Que a bondade no coração dos homens possa, Senhor, fazer renovar as relações entre as pessoas, entre os povos, que o vosso amor possa tocar o coração de todos aqueles que podem influenciar no comportamento e na condução dos seus irmãos. Inspira a mente dos que governam Jesus, para que eles sejam mais fraternos, mais pacíficos e mais generosos. Jesus, querido Mestre, nós só temos a agradecer tantas bênçãos, tantas oportunidades benditas. Se possível, Mestre, que o Senhor possa nos curar em nossas almas de tantas dores passadas, de sofrimentos que ainda carregamos em nós, que possam cicatrizar essas feridas, Mestre. Que nossa mente possa voltar ao equilíbrio, à paz, à harmonia. Que a nossa saúde possa ser restabelecida para que possamos cumprir mais um tempo aqui no mundo. Que os nossos irmãos que tanto ainda têm contra nós, aqui e do outro lado da vida, possam ter suas dores também suavizadas, Senhor. Que eles possam nos perdoar e que possamos nós também, Senhor, perdoarmos mais uns aos outros em todos os momentos de nossas vidas. Jesus, leva ao Pai as nossas súplicas e que possamos todos estarmos unidos em coração. Possamos todos juntos levarmos a Deus mais uma vez o nosso agradecimento, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre.